Questão de sensibilidade entrando no ar e hoje de uma forma diferente, sem dúvida, sem aquela sua introdução musical tradicional, mas por uma razão muito forte, porque estamos enfocando especificamente dentro da história da música clássica, o período barroco, a música barroca. E o que eu trago para vocês hoje quase que ocupa a nossa hora total e por isso a minha introdução tem que ser curta, mas objetiva, pelo menos para anunciar o que estamos trazendo. Recomendo para aqueles que não ouviram o programa de ontem que acessem no nosso site www.acasadapedra.com.br, porque vai fazer toda uma explicação sobre o que é o barroco, quais as suas características, a sua importância e toda a riqueza musical que ele encerra. E hoje aproveitem esse material maravilhoso e raro que eu estou trazendo, que é uma gravação com o conjunto Imusici dos concertos de Brandemburgo, concerto número 2, 3, 4 e 5, de Johann Sebastian Bach. Thank you. Thank you. Espero que vocês tenham gostado. Realmente é uma gravação primorosa, de uma qualidade extrema. Acredito que vocês perceberam esse aspecto que é fundamental, principalmente na música clássica, a qualidade da gravação e, sem dúvida, também a qualidade dos músicos envolvidos nessa gravação. Um abraço a vocês, Renato Tavolieri Filho, se despedindo.